borda do café, muito antiga e perfumada. Passe bem, minha senhora, eu não me importo nada. Uma rima obsessiva, indecente nas tuas maneiras. Desligado o motor do carro, as criadas se tornavam-se indisciplinadas. Drogaria, amarelo e maltratado, convidou-me a sair. Encontrei-o no teatro. Uma rima obsessiva, indecente nas suas maneiras. Desligado o motor do carro, as criadas tornavam-se indisciplinadas. Depressão.